Tô nervoso. Tá nervoso? Tô nervoso. Hoje nós estamos vivendo a primeira vez. Eu tô vivendo a primeira vez que apresento o programa. É a primeira vez que eu canto com você. Super feliz, obrigado pela sua presença. Obrigado, incrível. Paulo. E agora sim, acho que a próxima música, eu não sei qual é mais emocionante pra mim, porque essa já me fez chorar. Já me fez chorar. Olha, eu me emociono também. Eu acho que as pessoas aqui também vão se emocionar. Quem estiver na televisão também vai. Isso aqui é uma música muito especial. E de algum modo fala ao coração de todas as pessoas. Sem dúvida. Acho que ela fala sobre algo que é comum a todos nós. Comum, simples e muito objetiva. Eu amo, sim. Amo essa música. Vamos lá? Vamos cantar? Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém, e eu não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não viver, não entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende. Meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chove, chove, chove, chove. Gente, daqui a pouco eu tô de volta com vocês. Não sai daí, hein? Não sai daí.